Capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras, então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras? O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para ali habitar? Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós para entregar-nos nas mãos dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilónia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados para morarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres, e aos meninos e às filhas do rei, e a toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tafnes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, em Tafnes, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Tafnes, perante os olhos dos homens de Judá, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, para o cativeiro, e quem é para a espada, para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo.